como é bom comer desse pão que mata a fome. Procurei o pão no mundo, mas no mundo não encontrei. Mas Jesus me falou, quem come do meu pão viverá. Mas Jesus me falou, quem come do meu pão viverá. Nem só de pão viverá o homem que Deus criou. Nem só de pão viverá, mas da palavra do Senhor. É, Jesus está te procurando, amigo. Minha alma anela pelo Deus vivo, pois ele tem o sede e fome, pois ela só se satisfaz com a palavra do Senhor. Pois ela só se satisfaz com a palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem que Deus criou. Nem só de pão viverá, ó, viverá, mas da palavra do Senhor. Hey! Live!